chama de mal o que é bom, chama de bom o que é mal, chama de mal o que é bom. Para onde vai parar este mundo? O inferno tá à espera dele. Para onde vai parar este mundo? O inferno tá à espera dele. O que tu fazes com a tua vida determina o teu destino. O que tu fazes com a tua vida determina o teu destino. É a macumba, é o passaporte e te levará para o inferno. O feitiço é o passaporte e te levará para o inferno. O adultério é o passaporte e te levará para o inferno. A droga é o passaporte e te levará para o inferno. O tabaco é o passaporte e te levará para o inferno. O álcool é o passaporte e te levará para o inferno. A mentira é o passaporte e te levará para o inferno. A corrupção é o passaporte e te levará para o inferno. O roubo é o passaporte e te levará para o inferno. A imoralidade é o passaporte e te levará para o inferno. O pecado é o passaporte. Passaporte e te levará para o inferno. O adultério é o passaporte e te levará para o inferno. A droga é o passaporte e te levará.